A festa com o retrô é outro nível. Nem adianta comparar. É começar desse jeito! Edilson e Edilson. A gente começou. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. No quinto, perto de saudades das guerreiras, Divina Burajé, na sede do Vasco da Gama. Juro, te amo demais. Olha o príncipe negro aí, gente. Sou capaz de deixar tudo. Príncipe negro. Brigar com o mundo. Baby, baby, sonho. Eu sou sincero. E quem tá louca? Sou louco por você. Bora viajar? Bora viajar no tempo? Você lembra dessa aqui? Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Você fecha os olhos e passa um filme na mente, né? Seu cabelo loiro, pele de seda. A onda agora é retro. Alô, gringo! Gringo lindo, loiro, louco de amor. Edilson e Edielson. Tá bom, top, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me, my baby I love. Nosso amigo Nael está aqui com a gente aí, Nelson. E a sua esposa Adriana também. A curtindo o show do Príncipe. Alô, Nelson, um abraço especial pra você, meu irmão. O empresário aí, curtindo o retrô. Lá do Açaí Saúde está aqui com a gente. A Bileide, a Yara também. Beijo pra você. Beijo, amor. Vai girando, vai girando. Isso é retrô. Legião da Saudade. Galo cantou, é madrugada. Abraço meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor lá fora, saudade é de logo voltar. Vamos pescar? Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar. E assim vai. O sol e o luar. O sol e o luar. E olha o caqueado! O sol e o luar. Solta o gingado, vai. Direita, esquerda, pra lá, pra cá. Príncipe Negro Retrô. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando, eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Obrigado, parceiro Neco. Eu quero te amar. O presidente do clube Vasco da Gama aqui com a gente, pela sua equipe. Pelo carinho, Neco. Muito obrigado, parceiro. Desde meu prédio eu vou cantar, vem aprender, vem dançar, amor. Eu vou te ensinar. Desde meu prédio eu vou cantar, vem aprender, vem dançar, amor. Eu vou te ensinar. É fácil de aprender. Giro não para mais. Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Eu vou te ensinar. Que é um, dois, três. One, two, three. É fácil de aprender. Giro não para mais. Outra vez. Giro não para mais. Outra vez. Giro não para mais. Sumi do carinho, nosso meu coelho, saudade com a gente, nosso amigo Diguito, o Diego, todo mundo aqui no Retrô. Retrô! Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois, parceiro Messias do Super Som, velho aguarda. Obrigado, Messias, tamo junto. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Só no bregão! Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar, quero te encontrar. E chegou com a gente, DJ Mundinho também. É da Carretinha, da X-Saúde, estão com a gente. Vou no retorno, obrigado. Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Parei de beber. Bora, Maelson! O homem do açaí, rebelde, olha aí, ó. Parei de fumar pra ficar com você. Pra ficar com você. Pra ficar com você. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Por que brigar assim comigo, meu bem? Tá de meu retrô! Por que fazer? ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Príncipe Negro, Príncipe Negro. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Com a gente, valeu! Meu amor, a você eu entreguei. Se eu lhe dei, nosso amigo Matheus e o Rogério, ela tá baixada de guarda-chuva, obrigado pelo carinho. Todo meu coração a você, se eu lhe dei. Não me faças mais sofrer, quero ser. Jamais pensei. Peço ter marco com a gente, o Negão, David, Michel Gomes, alô Michel. Que todo meu amor a você eu entreguei. Deixa eu abraçar com muito carinho nosso amigo Negão. Um abraço também para nosso amigo Diogão de Cunduçá. Alô Diogão! Obrigado, Reison, da Nelmas Fashion. A loja que veste a galera de Cunduçá, um abraço neles. Obrigado, Reis, pelo carinho, valeu! Edilson e Edilson! Dá-lhe, Edilson! Edilson! Galera, viaja no som! Vai relembrando aqui no Retrô. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontra. Alô, Vila Bulejão! Vai, vai! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada. Um abraço, Marcelo Quicão, gás de Murajá com a gente. Comigo ela não quer. Não quer? Não quer, não quer, não quer. E assim? De jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? E o nosso Marcelo assim, Rodrigo Carvalho. Aplica. Já registrando tudo da Leandrigo. Sendo que é tão bonita. Edilson, esse é um Didi maravilhoso. Edilson, esse é internacional. Abraço, Vanderlei Andrade. Um abraço, Tássio. Do açaí do bom lá de Caxanhal. Valeu! Vamos lançar, senhor! Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Alô, Boninho! Eu estou contigo, Benildo, Benivaldo. Com o pão do amor. Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor, você viaja nas ondas, no mar da paixão. fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Olha, gente, você encontra também aqui na festa. Venda de comidas típicas. Não esquece que tem tacacá, tem churrasco na chapa. Também você encontra a venda de copos e canecas temáticas da festa. No quinto Festa Saudade das Guerreiras, aqui na sede do Vasco, Vila Murajá. Obrigado pelo carinho, tá certo? Vamos lá! Você pode ir ali adquirir seu copo, sua caneca, pra guardar de lembrança. Quinto Festa Saudade das Guerreiras, Vila Murajá! Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado. Tô ligado, pega fogo, abraço no moleque, pega fogo. Com o pó do amor, você viaja nas ondas do mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em só coração. Olha a viagem. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante. Príncipe, pra príncipe seu negro. Astral. 3, 2, 1. Sou a Pretinha, a Mona Lisa também das Guerreiras do Vasco com a gente. Abraço, valeu! Sou traficante do amor. Sou traficante. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Ele chegou. Bora pra cima! Nivelto do 40 horas, abraço, Nivelto! Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo. Pra defender meu coração do mal, da solidão. Meu herói que chegou pra me salvar da solidão. Coelho, saudade! O Diguinho e o Diego com a gente aqui no Retrô. Diz pro meu coração, meu herói, as flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico, volto. Bora, reset do Guamá. Deixa sonhar. Sonha, vai. Príncipe Negro Retrô. Vitinho do Barreiro, a Brenda, Monique, obrigado Johnny, alô Keke, alô Brenda, alô Carol. Por que não me diz o teu nome? Edilson. Eu quero te amar e ser feliz. Só quem é filho de Deus. E dizer a você. Tem alguém do Pai Sandu aí? Porque me abandonou. Quem é do Clube do Remo? Do Vasco! Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Não pode ter um fim. Alô, DJ Edilson! DJ Edilson! Príncipe Negro Retrô! Assim, foi tão de repente, Vai. Vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o momento. Isso é o quê? Isso é amor. Deixa eu mandar um abraço muito carinho, agradecer a hospedagem e toda a atenção que nós recebemos hoje, Gelson. Nosso grande amigo Naelson, obrigado Naelson, e a sua esposa Adriana com a gente, da empresa Açaí Saúde, a empresa que distribui hoje açaí por todo o estado do Pará, por todo o Brasil, e também faz exportação, cara, simplesmente uma empresa com credibilidade no mercado, e que merece o carinho e reconhecimento dos irmãos Edilson e Gelson. Obrigado pelo carinho, tá? Naelson, Adriana, esteja à vontade, no quinto Festa Saudade das Guerreiras, um abraço para o Isaac, a Yara, a Neide lá com a gente, a Alan, toda a equipe reunida ali. Bacana, bacana essa parceria que é interessante. Olha só, gente, tá confirmado aí, 18 e 19 de janeiro de 2020, a festa do Fluminense com a Carroça da Saudade. E a gente anuncia assim, a pedido do meu amigo Nego, presidente do Vasco. Cara do Fluminense, abraço, seja à vontade, valeu. Bora, Retro! Quinto Festa Saudade das Guerreiras do Vasco. Obrigado, patroa Rosana. Alô, Célia. Alô, Nádia. Alô, Virginia. Obrigado, Luana. A Michelle, a Cleice. Obrigado pelo apoio, por toda a atenção, pelo carinho, Débora. Obrigado, Ney. Alô, Neia. A Rosilda, Carol, Rafaela. A Jacina e a mulherada aí. Obrigado, Pretinha. Alô, Preta. A Lídia, a Vânia, a Nilda. A Cesarina também, todos que fazem parte da organização do evento. As guerreiras do Vasco, beijo. Bora aí, Gudas Marcantes. Bombinho, Boninho, Giva. Alô, Rodolfo, alô, Derek, Ramon. É da estrada, olha o esporte, valeu. Stop in my mind. Grande Mosqueiro, empresário Magri. Gente, a eletricista também. Valeu, Rodrigo. Uma viagem no tempo. Retro. Agora você tem Príncipe Negro Retro. Era tudo que você queria. Vamos dançar assim agora. Os teus olhos são falados. horas que brilhem alto no ar. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas no céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. O Edielson chegou! Net, com a gente, abraço Rambo, valeu! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham no mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. Passa o DJ Jeguinho, do Mega Digi Som, abraço! Manda mais uma que aqui secou, pai. Bora. Tô contigo. Minha patroa Adriana. Príncipe Negro. Eu te provo esse amor cada vez mais. Em tuas mãos minha vida, eu te provo esse amor cada vez mais. Bora com ele, saudade! Meu anjo de amor, desvendo o céu, desvendo o mar. Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito. Por favor, não vá, vou te amar. Pra Daiane, a bonequinha chata na área. Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Equipe âncora, velha guarda, né? Agora, a onda é retro. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente... Obrigado aos amigos DJ Mudinho. E o nosso amigo Dieguinho, a galera que comanda a carretinha Taxa Saúde com a gente. Galera que arrebenta, um abraço, um carinho pra vocês, valeu! Dava nada por mim, quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado. Sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Edilson e Edielson. Tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. Nananana. Nananana. Nananana. Obrigado, Roger, mega piloto. Ju Silva. Matheus. Camille Oliveira. Valeu. É. Vitrola, sucesso, sucesso. O meu coração tá. Como é que é? Banda Kimi. e Ginil. Alô, Rudela. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. DJ Gil e Emerson, família Dixon. Preciso experiência, tenho medo da dor. Chora, chora, não vou e nem morrer de amor. Príncipe Negro, negro. Chora, chora, não vou e nem morrer de amor. Edilson. Não sei decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Duvidar de mim, desejos eu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês, e todas eu passei. Só não me preparei. Olha o retrô. A matéria do amor não tinha. Olha o retrô. Seu amor, oh, oh, prova de amor. Como é que é? Grupo da Rosa. Príncipe Negro Retrô. I can tell by your eyes that you brought. Olha, gente, você não encontra venda de comidas típicas como tacacá. Também tem churrasco, tá? Churrasco na chapa. Venda de copos e canecas personalizadas da festa. Você pode encontrar a sua pra guardar de lembrança. Pode comprar a sua ali pra guardar de lembrança. Canecas e copos do 5º Festa Saudade das Guerreiras, aqui da Vila Murajá. Patroa Suzana, Rosana, patroa Rosana, obrigado pelo carinho. Nossa amiga Luana e todas que fazem parte da organização do evento, obrigado, tá? Bora, Retrô. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Saudade agora desse jeitinho, Edielson. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande.

a gente, curtindo o retrô também. Meu amigo da Elso, o homem do açaí, cara. Pessoa especial também, a nossa amiga Mileide e a Yara, que estão com a gente, obrigado. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Alô, da Elson, só 7 da manhã agora. Adriana nem gosta. E todos os argumentos que criei. Hoje domingo, em Príncipe da Ilha Bela, confesso, fiz loucura lá no Cubu. Você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas sabe que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Oi? Em cada momento que eu vivo, eu procuro aprender. Alô, Gilson! Olha o Gilson aqui com a gente também. Tô legal do Fluminense, rapaziada do Fluminense, avisando que dias 18 e 19 de janeiro de 2020 tem a volta da carroça da saudade do Fluminense e vai ser um festão. Libera o som! A vida está me ensinando a pensar e a viver. Em cada momento que eu vivo, eu procuro aprender que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia lhe ajudaram a crescer. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. O Marcelo ficando com a gente, de Murajá, curtindo o retorno. Obrigado, Marcelo. Obrigado também a todos vocês que estão dançando, curtindo ao som do Príncipe Negro Retrô. Valeu, Murajá! A vida está me ensinando a pensar e a viver. Galera da Iléia de Castanhal, derramando todas aqui com a gente. Valeu! Que não vale a pena ter muito, e muito me faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia me ajudaram a crescer. Por isso eu quero é mais amar, cantar e tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz com você. Por isso eu quero é mais amar. Arriscando até perder o meu emprego. Puda, pega a fuga com a gente. Ia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora do caminho. O Tássio com a gente, lá do açaí do Pão de Castanhal. Valeu, Tássio. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. eu tivesse pelo menos. O Tássio e a sua esposa Nayara aqui com a gente. Valeu, Tássio! Seja bem-vindo. Também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você não ia marcar. Fala, Gilson! Olha aí, mano! Segura um pouquinho aí, eu tô bem aqui com a nossa amiga Luana. E a minha patroa Rosana, Luana e a Rosana avisando que hoje, domingo, a festa continua a partir das 2 horas da tarde aqui. Vai rolar um bingo pra galera, não é isso? Rola o bingo, a festa começa às 2 da tarde, tá todo mundo convidado, você pode vir pra cá. Rapaziada, Status Sound, inclusive lançamento, né? Lançamento da Status Sound aqui a partir das 2 horas da tarde hoje com bingo e muito mais, tá legal? Solta o som! Inclusive, né, Dilson, o primeiro prêmio é R$200, segundo prêmio R$200, o terceiro prêmio R$200 e o quarto prêmio R$400. Você pode comprar sua cartela agora, lá na entrada, tá legal? Somente R$10. É o bingo dançante hoje, domingo! Eu também não fui me divertir no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Você também podia marcar outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Hoje é domingo, dia bom. Hoje é domingo. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Príncipe Negro, Príncipe Negro, Príncipe Negro. Banho de mar, bom que bom. Bronze e ouro, show de couro. Belo como a casa de um pavão. Que verão, que verão. Eu transo a menina, transo um bom voleibol. Tomo um show e transo um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. E de eu só. Traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando chope, traz um papo legal. É muito chope! Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é o dia natural. Diogão com a gente e a família Caixa Baixa de Curuçá. Curtindo o Retrô, obrigado, Diogão. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Isso é retrô. É pra relembrar. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira viagem no tempo. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me de nós dois é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Viagens inconfundíveis do Fluminense. Estou com a gente. O primeiro será sempre o primeiro. O primeiro, primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará.